Guindaste 121, Crônica Família, um salve pras quebradas, pais, pras periferias. Guindaste 121, Crônica Família, um salve pras quebradas, pais, pras periferias. Se for pela favela, pode dar um salve. Os becos e vielas, prontos pro combate. Cada um na sua, o rap no destaque. Todos somos um, faça a sua parte. Os moleque da quebrada, só curte rap rajada. No frio da madrugada, a mente atribulada. Palácio dos Três Poderes, Conic e Rodoviária. Lavagem de dinheiro, tem festa na esplanada. Brasília gangsta, é doce no formigueiro. Difícil não se envolver com drogas e dinheiro. Periferia é forte, tem que se ligar. Não se vender por nada, pra mídia não te usar. Um salve pros guerreiros que tão presos, muita fé. Só quem veio de lá, véi, sabe de qual é. Guindaste 121, realidade pura. Os malucos tá no corre, esse é o som da rua. Se for pela favela, pode dar um salve. Os becos e vielas, prontos pro combate. Cada um na sua, o rap no destaque. Todos somos um, faça a sua parte. Se for pela favela, pode dar um salve. Os becos e vielas, prontos pro combate. Cada um na sua, o rap no destaque. Todos somos um, faça a sua parte. 1, 2, 1, guindaste, pronto pro combate. É o rap no destaque, pode dar um salve. Faça a sua parte, estude, trabalhe. Seja um bom malandro, não seja um covarde. A polícia chegou tarde, tarde demais. Derrubaram um viciado que devia alguns reais. Comprou e não pagou, foi cobrado na sequência. Todos somos um, estoura a violência. É a lei da rua, cada um na sua. Brasília é meu lugar, então pode acreditar. O rap prega paz, a paz é você quem faz. Já dizia o ditado, quem quer corre atrás. Tamo aí, só na fé, pro que der e vier. Que venha o futuro, vamos ver de qual que é. Paz pra mim, paz pra você. Na paz tem que ser, guerra tem quem quer ter. Se for pela favela, pode dar um salve. Os becos e vielas, prontos pro combate. Cada um na sua, o rap no destaque. Todos somos um, faça a sua parte. Se for pela favela, pode dar um salve. Os becos e vielas, prontos pro combate. Cada um na sua, o rap no destaque. Todos somos um, faça a sua parte. Diretamente do castelo, quem fala aqui é Crônica. Filho do São Jorge, das ruas de Hortolândia. Eu vim para anunciar a boa nova, a música livre. A poesia é nossa, o coletivo vivo, respiro cada segundo. Meus passos guiados pelos palcos espalhados, mundos que nós construímos uma ponte. Do lado de cá, meu pensamento não esconde. Sou pata de monstro, em cada canto sou Mandela. Sou Crônica Mendes, sou a família, sou favela. Enquanto o coração pulsar e ainda pulsa, o amor em primeiro lugar. Então me escuta. Dificuldades existem mais, cada um de nós é mais. Mas sozinho ninguém faz e todo mundo quer a paz. Mas debaixo do céu ninguém é santo. Guindaste 121, é nós e pronto. Se for pela favela.